486, decola azul 2, controle 208. Ok, 208. Controle de Salvador, 5486. Trip 5486, contato radar, suba para nível 200 na saída Momo. 200, saída Momo, tá livre das restrições, senhor, por gentileza? Afirmativo. Ok, muito obrigado. Romeu Juliette, Romeu, desça para 1000 pés, do Querengal no 0 no 3. Feito ajuste, 1000 pés, o Juliette, Romeu, Juliette, Romeu. Decolagem 366, Venturo 20 graus, soma 0 mais. Sem decolagem, não, 10, agora 333. Boa tarde, Web 5857, acione identificação, autorizado PROAD pelo, isso para 4 mil pés, no QNH 1013. Seis da cola 14, controle 208. 208, obrigado, até logo. Salvador, o Golo 333. 333, está em contato radar, suba para nível 360 na saída da El. 360 da El, 333. Visual com a 197, o Romeu Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu, chame Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1895, vai transferir o Romeu. Torre Salvador, boa tarde, do Papatango Romeu Juliette Romeu. Romeu, aproximação setor norte para final da 17, reporte Romeu. Portará, Romeu. No 394, chame o centro Recife, 133, decimal 25, alterno 125, decimal 1. Chame centro Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Uno 394, controle. 2, Alchané, Recife, 350 aprovado, via Peru 58, decola da pista 10, perfil de saída Pucca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5460, controle 120, decimal 80. Autorizado Recife, nível 350, via Peru 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, Pucca, Caju, 5460, transponder 1208, do Brasil. Chame pronto. Mike Eco Delta, Manati, meu pé, a coluna 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01125, controle 1208, torre 1186. Mike Eco Delta, prossiga. Uno 394, controle. Prossiga. Uno 394, chama o centro, Recife, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, decimal 1, alterna fácil. Aguarde o Vitor, Charlie Hotel. O compacto? Estou autorizado, tem o compacto 4 está escuro. Número 326, bom dia. Acione identificação, prossiga a chegada Mari e desça para o nível 050, QNH 1013. 03, da plano Mari, entendeu? 1333, chama o centro, Recife 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 33273 e 1251, obrigado. Victor Charles Hotel, inicialmente mantém ainda a aerovia, Victor Charles Hotel. Não tem problema, fora de coral da Verde, mantendo Victor Charles Hotel. Apenas confirmando a chinela 6326-0-5-0. Firmo, 050. Paulo Salvador, Washington 6319-15, está pronto para o estacionamento da posição 08. Washington 6315, livre acionar, chame táxi. Está ali o estacionamento, puxa, chama táxi. Que comando autorizado, chama para ingresso no centro. Papa Papa Lima, Papa Michael, controle Salvador. Eu ficará sobrevoando entre a rotatória e o serrinho de arco-íris, Lima Papa Mike. Lima ativo, 04 a bordo, acionado 0234. Controle Centro, Lima Papa Mike. Papa Mike irá manter 510. Lima Papa Mike manter o 510. Entendeu? Poderia confirmar o QNH pro Lima Papa Mike? Afirmo, QNH em Salvador 1013, Lima Papa Mike. 1013, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike da presente retornando, senhor. Recebeu o Lima Papa Mike? Sim, meu Lima Papa Mike? É, da presente já tá retornando pro LCA, vai chamar novamente daqui uns 20 minutos. Gente, frequência livre, o Lima Papa Mike. Da presente livre, grato. Externo com referência do EB5857, controle de Salvador. Primitivo, EB5857, autorizado final, ILS, X-ray, pistão no zero, reporte, estabilizando o localizador. Reportará estabilizando o localizador, controle externo, EB5857. Vita Charlie Hotel, serviço radar terminado, chame o controle ILS em 120, decimal 1. Pode descer para 1700, chama 5857. Emativo, web 5857. Tá pronto, externo, 1700, 5857. Tipo 5486, chama centro Recife, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 8260, obrigado. 326 desça para 2000 pés, QNH1013 autorizado. Sinal ILS X-ray pista 10, reporte estabilizar no localizador. 2000, sinal X-ray, reporte estabilizar no localizador. Uniforme Índia Delta November, o controle Salvador. Prossiga visual confirmando o destino Camaçari, Índia Delta November. O Delta decolou aos 28, controle 208. Ação. Os visuais, reporte 5 minutos para o local de pouso. Controle Salvador, boa tarde, papapapá, Macaco Delta. Macaco Delta, boa tarde, mantenha as condições visuais direto Manati, QNH1013. Gente, o Macaco Delta, toma nada para você. Ocho 63, Montuno 66, bordo, autonomia de 0350, confirmando galeão com contato. Realizado táxi, pátio, Índia, Alfa, até o ponto de espera zona 0, lá torre 18.95, ajustado 2013, bom voo. Pátio, Índia, Alfa, 1995, 1095, estado, ponto de espera. Corre Salvador, web 5857, passou a externa, baixado travado, muito boa tarde. 5857, livre pouso 120 graus, 101. Livre pouso 110, 5857. Boa tarde, Azul 4112, autorizado chegada a Mari, gestor nível de voo 050. 050 na Mari, 4112. 357, Solas 32, Solas 219. 219, senhor, boa tarde. Salvador, web 57, quebrou, é na sua escuta. Boa tarde, bem-vindo, Alfa Juliette, Portal 5. Alfa Juliette, 57. Pois é, ingresso, linha de decolar imediato, vento 1, 00 graus, 129, vou chamar ele a 3 no 5. Autorizado, linha de decolar, QMK, 6823, 1-5. 895, boa, até amanhã. Da companhia, que está muito veloz ali próximo ao externo, já passou o externo agora, aqui mantém a posição. Está mantendo posição, 6-3-1-5. Olha, muito boa tarde, Oxané, 6-3-1-6, passou o externo e vai chegar. Ok, ciente de pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0-9, pista no zero. 1-0-0, 1-0-9, nível de pouso e vai chegar. Eu tomei Quebec, manter as condições dos lives, que negamos 013, reporte através de Paris. Já atualizado agora, já é MT, já atualizou sim. Aqui 4112, desce para 12 mil pés, QNH 013, autorizado sinal e essa parte estabilizada. Confirme sola direita. Direita, sola 219. Ok, direita 129, o chinelo é 3-1. Obrigado. É 326, bem-vindo para o Siga Alfa, Matheus da Juliette. Para ataque. Vitória para o Mike Quebec na Brasil. Ofenda? Autoriza a prova da rotatória na Brasil. Autorizado. Grato, Quebec. 3 no 5, decola os 37, controle 208. 208, grato. Controle Ocean 63 no 5, a saída é da El Cruzamil. Ocean 63 no 5, contato radar, batalha nível 360, saída da El. 360, com a Fabrício. O Leda. Autorizado Leda, Ocean 63 no 5. Autorizado Leda, o 63 no 5. Presença livre, mais 5 Delta. Ocean 6326, após tráfego e companhia, livrar o seu ingresso a Juliette até o portão 01. Aqui após tráfego e companhia, Juliette, portão 1, Ocean 6326. Para o táxi, Ocean 6142. 330, alterna Natal, 41, POB. Realizado táxi direita, seu ponto de espera da 90, lá torre 18.95, ajustado 903, bom voo. 18.95, graça. Boa tarde, Papa Tango, aí para o Mike Quebec. Mike Quebec, prossiga para a rotatória, reporte. Passará na rotatória, Quebec. Quando 648 desce para o 2010, autorizado sinal LS, após estabilizado. NH1 no 013.